Beba 13, bota esse bagulho pra endoidar, garoto! E aí, Florentina? Alô, galera do Crocodilo! Meu amor! Pra começar! A Florentina primeira chegando, chegando, chegando, chegando, chegando, chegando, pra cima! E agora? E o bagulho vai doidar? E o bagulho vai doidar? O bagulho vai doidar? Um, dois, três, agora! Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, vai endoidando, bagulho doido, vai endoidando, bagulho doido, vai endoidando, bagulho doido, 3, 2, 1, pra cima, pra cima, pra cima, agora! Só no clima! Rebola, rebola, rebola! E aí, tá gostando, filha? E aí, tá gostando? Pra 13! E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, vai! As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Bagulho doido! As molecas já estão na fita. Bagulho doido! As molecas já estão na fita. O pra 13 é o quê? Agora! Atrezente doido, atrezente doido, atrezente doido, atrezente doido, atrezente doido, atrezente doido. Bota na pressão, meu cocô. Bota na pressão, meu cocô. Bota na pressão, meu cocô. Bota na pressão, bota na pressão, toma. O croco tá muito louco e mandou te avisar. Empurra nela, vai. E vai te dar ali dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, só dentada, dentada, só dentada, dentada, só dentada. Tá gravando? Tá gravando? Então grava! Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem, vem, vem. Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. O top DJ do Pará. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Caqueado! E põe no caqueado, caqueado, caqueado, detona, detona. Cuidado, cuidado, cuidado com o animal, cuidado com o animal, cuidado. Crocodilo. Agora. O animal. O animal toca tudo do Pará. Pra cima, pra cima, pra cima. Pega daqui, pega de lá, cuidado com a cuca que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá, cuidado com a cuca que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Vamos dançar. Na pressão, na pressão, Florença! Tá passando mal? Tá passando mal? Então bora! E o quê? Juninho já presente com a gente também aí. Ele, o Adriano. Moleque, ele tá chitãozinho, chororó e se desgraçado, ó. Tá com o chapéuzinho dele. A pituca da ponta. Pituca da ponta, o caqueado, caqueado. Bora, pituca, o caqueado, caqueado. Velha guarda, velha guarda. Um, dois, três, agora. Florentina no setor, no quintal de casa hoje, papai, bora! E hoje tem beiradinha, papai. Acabando aqui, Florentina, pra 13 Bidu, detona na beirada! Olha o blaster! E aí, batata? Tá mamado, né, safada? Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa, me mandou um recadinho pra mim. Aí, Marcelo Pompom. Lindo de corpo. Pompom. Quedo. De gaçado. Malandamente. Toma, toma, toma, toma. Pra cima. Vitoquinho. Billy Brasil. Não para, não para, não para, não para. Oh. Tá uma sentada daquela, né? O Ivão Zeca, o Luiz, o Thiago Wilson. Aí, Wilson. Um abraço também a vocês. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Cidade Velha, galera. Nossa, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Me dê, papai. Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Sentada, vai sentada, vai sentada. Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando. Aquece meu animal, aquece meu animal, aquece meu animal, aquece meu animal, vai. Vai sentada, vai sentada, vai sentada, vai sentada. Vai, toma. Vai sentada, vai sentada, vai sentada. Pra cima. Vai sentada, vai sentada. Vai, toma. Vai, toma, só dos toma. Vai, toma. Vai, toma, só dos toma. Vai, toma. Vai, toma, só dos toma. E aí, Marros? Empolgado hoje, você é todo, mano. Para o Marros. Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Me dê, papai! E aí? Tá gostando, filho? Meu parceiro Dodô! Lá do Tacacá do Dodô! Tacacá do Dodó, o melhor tacacá da cremação. E toma, toma, toma, galera do Leão. Um, dois, três, vai. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Oh! Honra essa camisa, meu poderoso leão. Galera do Leão. Uma coisa eu te peço e joga, joga. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa, Patrese. Meu poderoso leão. Galera do Paissandu, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Galera do Papão, galera do Papão, olha o grito, olha o grito, olha o grito. Vamos pra cima, Papão. O que, Rafinha? Quero. Bora, Rafinha. Gritar, cantar. Cadê o Mega da Nike, Rodolfo? Vamos pra cima, Papão. Quero gritar, campeão. As melhores, as melhores. Vai, vai, vai. Empurra no escurinho, vai. Belisca, acorda, vai. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra no escurinho. No escurinho. Eu, hein. Empurra, empurra, empurra, empurra. Agora, meu irmão. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra no escurinho. Um, dois, três, dá-lhe. Tudo diferente. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma. Bora pra cima. Santorini. E aí, de caçada? Eu preciso te ter. Meu fechamento é voo. A Elane Rodrigues, o Yuri. Não preciso mais beber e nem fumar. E a Naira e a Jaque. Aqui, ó. Me deu onda, você sorriso. Me dá onda, você sentou. As meninas do Pinamar. Aqui, ó. Meu parceiro Netinho Lobato. Tá fechadão. Com a família Choque Nelas. Bora, empresário Bico. O prefeito do Porto da Baia. Tá comigo, bora, bicha. Fabinho dos Malas. E aí, Santorini? Cada lançamento é pra cima, vai! Fica puto, viado. Fala, Thiago Modesto! Preciso de ter. Vai. Meu pensamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no som me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ Patrese. DJ Patrese. Empresário Anderson do Depósito. Aí, Anderson. Olha o Felipe Farias. Bora, Felipe. Quem tá ali é o Miau, é? E aí, Miau? Gente boa. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parar até de falar. Não me culpa. Dia 17. É 17 agora. Mangueirão do Samba. Tem MC Pedrinho. E o Crocodilo. Mais uma do Anderson do Depósito. É o promoter Anderson. Bota pra cima, pra cima! Vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei. Como é que é? Oh. Pra cima! Hey. Agora! Oh. Hey. Oh. Hoje eu tô de rock. Hoje? E hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar, me segurar, me segurar. Que dá, que dá. Os caras doidos também da sacramenta. Saca bala. Bora, Ronaldinho. Abraço a você também aí. Bora, Thiago. Olha a bicha, Thiago, na área. No gingado e a galera vai dançando, vai dançando. Luciano Cachorrão. Tá com saudade de ti, cara. Luciano Cachorrão. Olha a batida que eu vou botar pra ti aqui, Luciano. Do jeito que tu gosta. O homem do pagodão tá comigo. Luciano Cachorrão. Eu não tô nem vendo, eu toco é mesmo. Tô mamado, tô bacana. Agora. Luciano, paga o melody, paga o melody, assim, assim, puxa a batida, que toma, tu não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Fala, Luciano, eu vi no seu olhar, Jéssica, pode que seja, te amava, delirava, primeira dama, e amava, fala, Barros, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Vou tirar o pé dessa relação. Segura, segura. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Uhul! Vou tirar o pé dessa relação. Homenagem ao Luciano Cachorrão. Me amavas, mas na real é só atração. Bora, Índia, vai. Vou te amar sem medo, tudo de errado. Um mais um nem sempre é dois. Aí, Douglas Mendes, quatro olhos do animal. Toma que toma que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu vou toma. Te assumir. Tua mão vou pedir. O quê? Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Girando, hey, girando. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Pra cima! Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se a... Pag- Dragon Melody, vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu camarada. Idade, idade, idade, idade, idade, idade. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. E o pra trás e detonando. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Um, dois, três. Mãozinha pra cima e dane. Bora dar de dentada. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dai essa dentada, dentada, dentada, dai, dentada, dentada, dentada, tá dentada, tá dentada. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, e soca tudo nela, e soca tudo nela, e soca tudo nela, soca tudo nela, vai pra cima. 3, 2, 1, agora. O top DJ do Pará. DJ Lando. E o Potter? Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo. Meu parceiro Renan Doideira. O Andrei Blay. O Playboy. Playboy Oxy. O Presidente Batata. O Cara de Cavalo. Tudo aqui na área, ó. Mas quando vi sua voz. Respirei. Fala, mano, ruim. Fico desguiado. Vale a guarda, bora, ruim. Guardado tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. No telão, batata? A imagem? Detonando, detonando, detonando. Agora a galera vai dançando e o patrão detonando. É uma atrás da outra, é uma atrás da outra. Assim, assim, assim. Um, dois, três. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai. Solteiro dá um grito. O gritinho das virgens também aí. Quem é do Corinthians faz barulho. Quem é do Flamengo também faz barulho aí. Quem tem amiga sapatão aí. Quem tem amigo viado. É agora. Pra se ligar. Bora, bicho, bora. É onda. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Gordinho, desse jeito. Olha o azul, esse desgraçado. Bora, azul. Vou dar na minha boca. Eu sei que você. Família Tormento também. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louco. O Tico da Bedeira, o Paturinho, Neto Braga. Bora, Lobo. O Lobo tá de rock ainda, Lobo. Faz amiga pra tomar banho de piscina. Chama. Aí, Jennifer. Patícia. Tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Alex, eu acho que é isso. Bora lá. Entrar no clima. Bora, Paturinho. Fica, fica, fica, fica, fica. Kika. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro. gosto dessa, sei por quê, ó. Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho. Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho. Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho. Empurra nela, vai. Empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho. Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho. Empurre, empurre, empurre, empurre, vai empurrando tudo nela, vai. Empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho. Empurre, empurre, empurre, no escurinho. Empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho. Empurra nela. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital. Chegando o som do povo, tá todo mundo. A família dos Birutas, São Miguel, tá louco, tá o José, louco, louco, louco. O Diego também, a Driga, Driga Rodrigues, Anel, o Marlon, Marlon do Cordeiro, tá por aqui no Grogo de Camarote, bagulho doido. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. O mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Dani. Ah, que você se liga, agora vai vendo, correndo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Girando, girando é o tal sal de. E vai girando, vai! Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando. Alex aí, vigarista! E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando é o tal sal de tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Égua! Fiquei seguindo com esse flash. Bora! Bora! Bora, bora, bora, bora! Pega o balde, pega o gelo, galera do rock! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label, pega o... Pra cima, pra o cima! Gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, cordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari. Cadê o moleque doido? Toma, toma, toma, toma, toma, toma essa pressão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma essa pressão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma essa pressão. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Caqueado, chegando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. E o Patrese detonando. Toma, toma, toma. E bota na batida, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance na floresta, o crocodilo que detona. Mais uma. Alô, can you go? Bora, Jéssica, bora! Olha só, olha só, olha só, atenção. É só no batidão, no batidão, no batidão. Catucadão, catucadão, é só catucadão. Pantaleão, pantaleão, tá de volta! Chama! E aí, Dudu Pressão? O Deivinho Bitbull, rapaz! O homem da Royal Black agora! Bora, Deivinho! Como ela vem, como ela vem, como ela vem, como ela vem, vai! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta, caixa tá dentro. Agora! Que saudade da minha ex! Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois. Rebola pro papai, rebola, rebola, vai! Oi, meu amor! Uhul! A risadinha! A galera vai dançar! A galera vai dançar! Se liga! Se liga! Pra dançar! Pra dançar! Pra dançar! Agora! Chega-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. assim sem acordar, era tudo. A segunda parte do aniversário do DG, dos bagaceiros, valeu! Se passou, e a solidão me sufocou. Os tops do comércio! Olha o professor Kleber. E aí, ó. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Nunca aconteceu. Eu, hein, Rosas? Crocolive também no camarote. Bora, Crocolive! Os fugitivos, as crocoloucas, as digitais também. Toda a galera aqui, ó. É do rock, todo mundo. Bora, Douglas Mendes. E aí, patrulha? Douglas, o quatro olho do animal. Toma! A Karen Vasconcelos. Sucesso. É isso? Agora. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Amiga Tamires também. Bora, Tamires! Bora, mulher! Até recordar. Mas um dia se passou. A minha esposa, ao lado. Na retaguarda. É. Isso faz doer. Imagina o quanto. Adriano Sarrafo também. O cara que eu nunca vejo ele bom, mano. Só porre. O Juninho também. É o Chitãozinho Chororó. Quando o cabelo dele tá assim, tá mamado. E aí, Marcinho? Fabinho dos Malas. Meu parceiro, Bigo. É o prefeito do Borda Paia. Bora, Bigo. Caixa baixa, meu irmão. Tá. Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Gostou da minha pitada? Ei, gostou? Ei, gostou? Ei, ei, ei, ei, ei, gostou? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Gostou da minha pitada? E treme esse bumbum, e treme esse bumbum. E treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo. E o patrese detonando. E a galera vai no clima. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Treme o bumbum agora! Meu parceiro Rômulo também. BR Mídia, é isso? Ei, tio Lohan, fala pra elas assim. Quer ser feliz? Daí, ó. Eu gosto, ó. Diferente, vai. E dancinho com a patrese, a mulherada vai dançando. Partiu o croco! Eu tô brigado com a mulher e o quê? Tô afogando nela. Fui, partiu o crocodilo que me espera. Fui, partiu o crocodilo que me espera. Fui, partiu o crocodilo que me espera. DJ Lohan que tá tocando. Patrese, e aí, DJ Patrese? Tá pra cima, meu irmão! Me dê, papai! Adriano que gosta! Como é que é? Vai! E aí, Potter? E aí, Índia? Pituca da ponta! Toda a galera aqui, ó! Aí, Ceará, desgraçado! Tu vai e volta! Nossa, camarada! O Jefferson da TJ também! Grande abraço! Trocou live aqui, meu irmão! Ronaldinho tá na área! Ah, tu quer ventilador, é? Tá pegando. Toma álcool, meu irmão. Que passa? Esse calor. E aí, Carolzinha? É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher. Dá de Patrícia! Lindo de corpo. O quê? Bora, Pitoco! Meu parceiro Brasil também! O homem lá na feira! Adoro o negro, tá comigo aí, Brasil! Aquele abraço aqui do Batrás, garoto! Vamos pra cima! E o Tiririca? Eu vou correr, é longe de ti, voltar só. Jogar no lixo tudo que passou. Doe seu amor para o outro amor. Eu vou correr, é longe de ti, voltar sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. DJ Ivan Macedo. Tu quer onda, tu quer onda? Bora pra cima! No quintal de casa, vai! Meu fechamento é você. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Daqui partiu bem nada, viu? Segura, batata! Vai beber todas hoje, vai! E o pai? É o pai. Bota na batida! No batidão, no batidão, no batidão. Bora puxar a galera, bora. Ó, ó. Fiquei tão arrasada quando você me disse adeus. Com simples aperto de mão você me agradeceu. Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel. E foi embora. Não sei o que é que vai ser da vida sem você. Se pudesse voltar no passado pra não te fazer sofrer, eu teria ficado com outro, mas te magoei sem pensar. Meu Deus, e aí, Fogde? Os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota tudo nela. E bota, bota, bota, vai botando, vai botando, vai botando. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, DJ Patrese. Daqui a pouco na beirada tem. Pra que brigar, não vai adiantar. É sempre desse Patrese e Bidu detonando tudo. Um do lado, eu do outro lado. morrendo de saudade, cheia de vontade. Velha guarda, Jéssica, vai lá. Leva o Barros contigo, não tá nem vendo. Hoje o bagulho tá doido. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boa. E aí, Magali? Vai, Larissa. Carteirinha, né? Já quer ir pra lá, cara? Garçom gordo. Alô, garçom gordo. Vamos chegar, Larissa, rapidinho. Galera, tá afim de beber. Aí, garçom gordo. DJ Ivan Macedo, DJ Lando, sucesso. Só as melhores. Vem pra cadão, vem. O gordo do Jurunas, a sua esposa também, a Mari e o Leandrinho. Olha o bico, eu gosto do bico. Empresário Anderson do Depósito, sempre no animal do Pará, crocodilo. Esse é o velhinho, meu irmão. Aí, Dodô, do Tacacá do Dodô, pra cima! DJ Carlinho também, o Cleverson. A Tiara, o Gil Castro. Um abraço aí, toda a família. Fenômenos, aqui, ó. Felipe Faria. Bora, Juninho! O Adriano também, o Juninho é sua primeira dama. Meu parceiro Scooby do Sal. O Sal que é campeão, meu irmão. Bora, Scooby. Monte Alegre. No cavalo do Marajó, você estava lá. O Lucão do Tamanhos. Aí, Lucão. Vou te encontrar, meu bem. O Jogue é sua primeira dama. Meu parceiro Neguinho. O Neguinho Dourado, o Coringa. A Lerquina, o Cleito, Cleito do Whisky e a família Croco Live no camarote, sempre com a gente, lá lorado, sempre no Croco, Croco Live, para Ronaldinho, para Popom. Ela diz que me ama, mas sei que não. O quê? Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei DJ Patrese não é juiz pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar agora. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo, não. Vamos lá! Vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Isso é floresta! Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, você me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. No passinho do carimbo, agora! Passinho! No passinho, no passinho, no passinho, na dancinha! Faz a dancinha na ponta da, na ponta da, na ponta da. Faz a dancinha na ponta da, na ponta da, na ponta da. Faz a boquinha. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Dá de deitada. O Juninho Azul, é do rock pra cima. As novinha passa mal. Mr. Cat, faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Deitada, deitada, deitada, deitada. A galera gosta. Dentada, dentada, dentada. Toma essa deitada, toma essa deitada. Agora a floresta. E bem macio. Meu parceiro Scooby também. O grande Miyagi, a Carmen. A Super Fogo tá comigo. Vamos lá. Os Birutas da São Miguel. O José, o Diego. A Drica Rodrigues. A Nelma, o Marlon. Por aqui, no animal, camarote. Pode crer. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Isso aí! Vou tirar o pé. O quê? O quê? Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Bate bronca, Bárbara, vai! Essa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só toma, toma, toma, toma aí pra preze, não para, a galera vai dançando. Bora que é muita onda, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Comédia mesmo, batata. Levanta o uísque pra cima, toma que toma que toma. Levanta o uísque pra cima, toma que toma que toma. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Um, dois, levanta o uísque pra cima, três, levanta o uísque pra cima. Tudo pra cima. O Lucas, a Sandy também, a Ludmilla. É marcante! Sabe a primeira vez? O quê? Que me apaixono por aí, Fagner! Bora, Bibirinha, aquele caqueado lá, corta, corta, corta! É, Bibirinha! O Ivão Zeco, o Luiz, o Thiago Wilson. Um abraço aqui, mano. É nóis. Cidade Velha. Bora, Ramon do Vila. E o quê? DJ Patrese. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Patrese. Patrese. DJ Patrese. A Tati Silva, também aqui, ó. Eu vivi com você, eu vivi com você. Só uma noite de amor, nada mais. Oh, baby. Onda, batidão. DJ Patrese, tá na hora da pressão do animal. DJ Patrese, bota esse bagulho pra endoidar, garoto! A galera já sabe como é que é. Olha aí, ó! Tudo pra cima! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! E doida! E doida! Quem inventou? Foi tu, Batata? Foi tu. Vai! Começou tudo no Biruta! Vamos dançar, bora curtir! Toda a galera no clima! Não deixa a galera ficar parada, não! Eu preciso te ter. Vai! Emoção, eu não preciso mais beber. Vem! É só presente. Olha a onda! Me deu onda. O seu sorriso. Aí, Marcial, Nilzinho! Sempre aqui! Sentando no som que a gente não valeu. Onda, que vontade de te ter. Glaucia. Eu... Aí, Glaucia, de gaçada! O pai te ama, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer. Uhul! O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Ai, cara. O Murilo, a sua primeira dama, o papai do ano. E aí? O top DJ do Pará. Diz aí agora! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei na WhatsApp. Aí, empresário Cielo! E a loura aqui, ó! GDG! Na sequência eles deram risada e falaram o que que é? Logo você, logo você, logo você. Diz agora, vai! Você! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Mandela, fui, partiu uma onda, é o Mandela. Fui, partiu uma onda, é o Mandela. Aniversário do DJ Hildo. Então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu Alfredo, é o Mandela. No Ludmilla e o Lucas. É o Mandela. Florentina, acabando a Florentina. Tem na meilhada. DJ Patrese e Minuda tomando na meilhada. E aí, Jorginho? Te diga. Manda o Kevinho. Bora, Juninho. Acredita. Essa novinha é terrorista. Diego Pancadão. Especialista. Olha o que ela faz num baile funk. Bora, novinha! E essa novinha é terrorista. É especialista. E aí, DJ Patrese? O que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva. Carro preto, Siena, não chega lá no estacionamento. Rapidinho. É muito explosiva, não brilha preto com ela, não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda. Vai, mulherada! Quando ela mexe com a bunda no chão. DJ Patrese. Patrese. Patrese. Sai o bumbum no chão. Chão, chão. Bora, Vitinho, família pressão! Quando ela bate com a bunda no chão. E a Jéssica? Quando ela mexe com o bumbum no chão. Elane. Bora, Pantaleão! Bumbum no chão. Pra cima, desgraçada! Chão, chão, chão. Agora! E aí, Barro? O Vaval também. Mande Red, é. Aqui, ó. Toma, toma, toma. Ô novinha, ô novinha. Você! Isso é tudo de bom. Oh, oh, oh. Olha o Chitãozinho chorando, ó. Boquinha, tá maluco. Bora, Ramon. Toma, toma. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Ah, ah, toma lapada no chão. Pra cima, vai! Pesado. Pra cima! Bota pressão, meu DJ! Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Loma, loma, toma, toma, toma, toma, toma. Do jeito que a galera gosta! Vidro fumê, rolando vários bags. Som no último volume, escutando Felipe Red. E aí, Marina? Já... Bora, mulher! Tô demais. Olha outra de caçada ali do lado. Acho que te satisfaz. Várias agora! Danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de... Vocês, vocês! Várias danadinha no contatinho do... Atenção, Casa Beth! Agora... Vocês, vai! Vai cantar, vai cantar! Vai, toma! Toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Tô possuída agora! Vai, toma, essa é nova! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Evoquei mamonas assassinas! Evoquei também o Timar! Vai, toma! Vai, toma! Tô falando que eu tô porre? Vai, toma! Então toma! Vai, toma, só gostosa! Foda-se! Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. E que popó, popó do pompom, trocou live. E aí? Meu parceiro Marquinho, bebê! O Valdo também, o Rui! Que popô é esse? Os mano, aqui no Globo! Aqui no Crocodilo! Que popô é esse? Que popô gigante! A nova do Boladinho estourando os alto-falantes! Professor Klebe, vai! Te rasga, diga essa hora! Que popô gigante! Baratinha, Alcaia, o Carequinha também. Popozão, popozão, um abraço. Você é bem onde isso aí, mano? O Motora Robson, o Renan. Renan Doideira, Oxi. O cara de cavalo, o presidente Batata. Já aqui na área. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Toma! A galera vai no clima! Eu quero essa aqui, ó. Vamos lá, avião. Vamos ensaiar. Só se for. Meu parceiro Dinho Bração, já na área do gordo. Já já detona tudo. Nossa, é difícil esse trombone. Te liga, te liga. Eu comecei a namorar pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar. Pode gastar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, vocês ganham, vai! Agora! Como é que é, como é que é? Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Meus amigos, voltei. Só quem tá solteiro dá um grito! Eu tô solteiro de... Amado tu, Júnior. Minha molada, eu curti. Se duvidar, eu curto de novo. Só pra... Meu parceiro Ivo da TF, não, hein? Aí, Ivo, olha a Cacau e a Dani. Meu irmão, fica uma mamada, sai da frente. Luciano Serra lá, o príncipe da posta. O homem das fotos. Aí, Dodô, do Tacacá do Dodô. Como é que é? De se estressar. E o que? E o que? Vai falar que com minha amor. Fala que com minha amor. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Meu parceiro Dini Pressão e Gordo já na área. Após essa, Dini Gordo detona.